Psicologia do cinema de terror. Programa de Leonor Coelho. O horror parece falar diretamente e instintivamente ao ser humano. Milhões de anos de evolução têm impregnado nas nossas mentes diversas formas de ativar o medo. Como uma reação de sobrevivência, tememos o escuro, onde predadores podem estar à espera, onde animais com dentes afiados nos poderão dilacerar ou aranhas venenosas nos poderão matar com uma simples picada. Isto encontra-se tão entranhado no nosso desenvolvimento psicológico que um estudo de Nobuo Masataka mostra que crianças com apenas 3 anos de idade têm mais facilidade em reconhecer cobras do que flores no ecrã de um computador. Segundo uma pesquisa de Christoph Koch, a amígdala direita, a parte do cérebro associada ao medo, reage mais a imagens de animais do que de pessoas, paisagens ou objetos, apesar de estes serem muito mais perigosos no nosso mundo civilizado. Isto pode explicar o aspecto dos monstros nos filmes, criaturas com dentes afiados ou criaturas com aparência de cobra. O medo de sermos comidos vivos também explica os traços canibalescos de monstros de aparência humana, como Drácula ou Hannibal Lecter. Dão visualidade aos nossos maiores medos e fobias. Mas quais são os elementos que tornam filmes de terror realmente assustadores e porquê? Em primeiro lugar, temos o medo da morte. Este é o nosso maior medo, tanto em termos existenciais como em termos psicológicos. Um filme não é de terror se não houver morte. A seguir temos o medo do escuro. Desde pequeninos que temos medo do escuro, não do escuro em si, mas sim daquilo que nele se pode esconder. Em terceiro lugar, temos o medo das coisas inquietantes, ou consideradas repulsivas, como a sensação de algo a rastejar sobre a pele. Cobras, aranhas, ratos ou insetos associados a lugares imundos como esgotos causam aversão por si mesmos, mas quando imaginamos ou sentimos que nos tocam na pele, no escuro, esta fobia é amplificada. Depois temos o medo de lugares isolados, pouco familiares ou habituais, de lugares onde não nos sentimos bem. Os filmes de terror estão repletos deles, cemitérios, mansões tenebrosas, com muitos quartos e mobiliário antigo, nas quais decorreram atrocidades, florestas densas, masmorras, grutas, sótãos, caves ou uma nave espacial encontrada abandonada. Lugares escuros onde seres malignos se podem esconder. De seguida vem o medo da desfiguração. Muitos dos filmes de terror contêm personagens grotescas e desfiguradas, como por exemplo o monstro do Dr. Frankenstein. Um corpo unificado com pedaços de cadáveres, ou The Fly, um imprevisto numa experiência de teletransporte, transforma um cientista numa mosca. Estudos comprovam que as crianças reagem com medo a caras assimétricas e desordenadas. Em sexto lugar vem o temor do desmembramento, a perda de pedaços de nós mesmos. A popularidade e horror dos filmes da série Saw envolve a automutilação como única forma de escapar à morte. Thank you. some people call haunted is like an undiscovered country waiting to be explored. Hill House had stood for 90 years and might stand for 90 more. Silence lay steadily against the wood and stone of Hill House, and whatever walked there walked alone. Of Hill House was ideal. It had everything I wanted. It was built 90-odd, very odd, years ago by a man named Hugh Crane as a home for his wife and daughter in the most remote part of New England he could find. It was an evil house from the beginning, a house that was born bad. Hugh Crane's young wife died seconds before she was to set eyes on the house. She was killed when, for no apparent reason, the horses bolted, crashing her carriage against a big tree. Mrs. Crane was carried, lifeless is the word, I think, into the home her husband had built for her. Hugh Crane was left an embittered man, a small daughter, Abigail, to bring up. Fortunately, for me that is, Hugh Crane did not leave Hill House. He married again. The second Mrs. Crane's death was even more interesting than her predecessors. I've been unable to find out how or why she fell, although I have my suspicions. Hugh Crane left Abigail with a nurse and went to England, where he died in a drowning accident. Marvelous. I mean, the way the history of Hill House follows a classic pattern. For some reason, Abigail always kept that same nursery room in Hill House where she grew up and grew old. In later years, she became a bedridden invalid. She took a girl from the village to live with her as a paid companion. It's with this young companion the evil reputation of Hill House really begins. The story goes that the old lady died calling for help in the nursery upstairs, while the companion fooled around with a farmhand on the veranda. companion inherited Hill House and occupied it for many years. The local people believe that, one way or another, she had murdered her benefactor. She lived a life of complete solitude in the empty house, though some say that the house was not empty and never has been since the night old Miss Abby died. They say that whatever there was, and still is, in the house, eventually drove the companion mad. We do know she hanged herself. After her death, the house passed legally into the hands of a distant relative in Boston, an old lady, Mrs. Sanderson. Os melhores filmes de terror estão repletos de suspense, como por exemplo os de Alfred Hitchcock. O suspense orbita na antecipação de que algo de mal vai acontecer, mas sem sabermos quando. As cenas mais chocantes do cinema de terror exploram esta antecipação e logo a seguir traem as expectativas da audiência. O herói é morto, o assassino é quem nós estamos menos à espera, etc, etc. A música desempenha um papel fundamental no cinema de terror. A música é capaz de alterar o ambiente da cena e de provocar emoções. A música usada nos filmes de terror pode ser arrepiante e usada para acentuar as ações vistas no ecrã. A música intensifica o suspense e o choque. Para além da música, temos muitos sons característicos destes filmes. Por exemplo, o som de trovões a seguir aos clarões de relâmpagos. Muitas pessoas têm medo de raios, súbitos clarões que podem matar, e dos trovões, um ruído ensurdecedor que os acompanha. Luzes abruptas e sons muito intensos produzem uma resposta defensiva inconsciente e são um elemento presente nos filmes de terror. Por fim, o medo do peculiar. Sabemos que as crianças têm muitas vezes medo do que é diferente e invulgar, tal como caras desfiguradas ou populações humanas com costumes estranhos. Muitas vezes, estas coisas fora do comum causam medo. Outro tema muito frequente nos filmes de terror é transformar algo não assustador, por exemplo, bonecas, crianças, palhaços, num objeto temível. O comum e agradável converte-se em algo incomum. No filme de ficção científica The Incredible Shrinking Man, realizado por Jack Arnold em 1957, uma radiação desconhecida atinge durante as férias Scott Carey e, após alguns meses, verifica estar a perder peso e a encolher. Vai gradualmente diminuindo de tamanho, tornando-se impossível viver no seu ambiente habitual. A certa altura, é atacado pelo seu gato. Preso na cave da sua própria casa, sem altura para subir as escadas e sem força vocal para que os pedidos de ajuda sejam ouvidos pela mulher, para Scott, um minúsculo grão de pó torna-se um rochedo, uma pequena aranha faminta torna-se uma ameaça para a sua vida. We'll be right back.

que as pessoas se sentem atraídas pelo horror? Segundo Freud, o horror vem do misterioso e difícil de explicar, da emergência de imagens e pensamentos do id primitivo suprimidos pelo ego civilizado. Carl Jung pensava que os filmes de terror estavam associados a arquétipos primordiais, profundamente enterrados no inconsciente coletivo. Imagens de sombras ou de mães desempenham um papel importante no cinema do horror. O filósofo grego Aristóteles, que não teve a experiência de ver filmes de terror, pensava que as pessoas eram atraídas pelo horror e violência das tragédias porque estas lhe davam uma oportunidade de descarregar ou purgar as suas emoções negativas, um processo chamado de catarse. Utilizando o argumento de Aristóteles, podemos admitir que, vendo filmes violentos ou jogando videojogos violentos, se libertavam de pensamentos agressivos acumulados. Infelizmente, estudos mostram o contrário. Ver violência pode tornar as pessoas mais violentas ou mais tolerantes à mesma. Pensamentos ou tensões emocionais acumuladas podem ser reduzidos vendo filmes, incluindo os violentos, mas a propensão para a violência causada por estes depende da modulação cultural e psicológica da pessoa que assiste e da natureza dos conteúdos apresentados. Um filme de vampiros não é feito para desencadear a vontade de beber sangue. É uma ficção e, como tal, deve ser entendido. O cinema é um simulacro no qual experimentamos a imaginação daqueles que o conceberam. A teoria da excitação transferida a uma espécie de novo ponto de vista de catarse. O Dr. Dolph Zillmann argumentou em 1978 que os pensamentos negativos criados por filmes de terror, na realidade, intensificam pensamentos positivos quando o herói triunfa no final. Mas então, e nos filmes em que o herói não triunfa? E até alguns estudos mais pequenos têm demonstrado que as pessoas sentem mais prazer durante as partes assustadoras do que depois. We'll be right back. Flies on. hanging still. Come l'altre verem per nostre spoglie, ma non per qualcuno sendre veste, che non è giusto aver ciò compositore. Vi le strascineremo per la mesta selva, saranno in nostre corpi appesi, ciascuno al fondo l'ombra sua molesta. Avarice, hanging, self-destruction. Io fegge, io betteme le mie case. I make my own home, be my gallows. Thank you. filósofo Noel Carroll defende a ideia de que os filmes de terror são produtos para a nossa curiosidade e fascínio. O horror existe fora da nossa existência cotidiana de comportamento normal. Estudos de Tamborini, Stiff e Zillman mostram uma relação significante entre pessoas que aceitam comportamentos que violam as normas e o interesse em filmes de terror. Mas isso não explica porque é que algumas pessoas reagem positivamente quando personagens controversas, como um casal de adolescentes irresponsáveis, um criminoso ou um marido infiel, são punidas e mortas pelo monstro do filme. Esta reação positiva de condenação daqueles que achamos que a merecem forma a chamada teoria do alinhamento da disposição. Gostamos de ver em filmes de terror personagens a morrer quando, por algum motivo, antipatizamos com elas, quando achamos que elas merecem. Isto pode dar-nos uma noção de quem nós queremos ver o monstro comer, mas não os motivos pelos quais os filmes de terror são, em primeiro lugar, populares. Outra teoria é a de Marvin Zuckerman, que, em 1979, teorizou que as pessoas com maior pontuação na escala de procura de sensações demonstram um maior interesse em coisas como montanhas-russas, saltos bungee e filmes de terror. Investigadores encontraram alguma relação entre estes dois interesses, mas esta nem sempre significativa. Até Zuckerman se apercebeu que pegar apenas numa característica exclui o facto que há muitas outras coisas que atraem as pessoas para o mundo do horror. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. A teoria da socialização do género, criada em 1986 por Zillman, Weaver, Mundorf e Ust, considera os filmes de terror como uma espécie de codificação do papel tradicional dos géneros, masculino e feminino, que é muitas vezes referida como a teoria do conforto. Experiências com adolescentes do sexo masculino mostraram que obtinham mais desfrute quando assistiam a um filme de terror e a sua acompanhante ficava visivelmente assustada. O oposto verificou-se também com raparigas, que achavam o filme menos aprazível quando os seus acompanhantes mostravam medo. Isto pode ser um dos testemunhos dos filmes de terror na nossa cultura, mas não explica porque é que algumas pessoas vão ver estes filmes sozinhos ou depois da adolescência. Por fim, DJ Skull argumenta que os filmes de terror refletem os medos da nossa sociedade. Se olharmos para a história do cinema de terror, temos, na década de 50, monstros mutantes a erguerem-se da Terra espelhando o nosso medo do papão nuclear, os zombies na década de 60 com a Guerra do Vietnã ou Nightmare on Elm Street refletindo a falta de confiança nas figuras de autoridade, ascendendo do escândalo Watergate e em 2000 zombies novamente devido ao medo de pandemias virais. E apesar de alguns filmes se enquadrarem nesta teoria, outros não. Para além de que os filmes funcionam a um nível global, atravessando fronteiras e abrangendo diferentes culturas, todavia, muitos filmes não se enquadram nesta opinião. Thank you. que as pessoas se riem ao ver filmes de terror? Uns dizem que é pela mesma razão porque nos rimos em atrações como montanhas russas, por causa da adrenalina. Mesmo em situações graves, vemos muitas vezes gente a sorrir ou quase a rir-se devido ao choque. O corpo atinge um estado eufórico quando o suspense, num filme, gera o aumento das batidas cardíacas e arrepios. O espectador sabe que algo vai acontecer, mas não quando. A certa altura dá um salto. É o fluxo da adrenalina. Outros dizem que está relacionado com a qualidade dos filmes. Os filmes de terror têm tendência a ter uma qualidade muito pior em comparação com outro tipo de filmes, porque normalmente o orçamento da sua produção é muito menor, apesar de haver exceções. Por exemplo, a realização, o argumento, o enredo, os atores, os cenários e adereços dos filmes de terror geralmente não são tão bons como noutros géneros. Estas, entre outras coisas, fazem os filmes parecer mais artificiais, irrealistas e, por isso, hilariantes. As personagens dos filmes de terror costumam, quando o argumento é fraco, tomar decisões muito estúpidas, que as leva a serem mortas ou mutiladas, o que provoca também o riso. Os filmes de terror são normalmente bastante previsíveis. Quando antecipamos que aquela personagem idiota ao correr para dentro do armário vai ser esfaqueada, rimo-nos antes dessa cena acontecer. Embora sabendo que o que estamos a assistir não é real, às vezes, lá estamos nós a gritar para o ecrã: não entres no armário! Não, não faças isso! Ele vai-te apanhar! E então o imbecil corre lá para dentro e pensamos: oh meu Deus, porque é que alguém iria fazer uma coisa destas? E a personagem acaba por ser mesmo esfaqueada na cara e nós sabíamos que isso ia acontecer alguns minutos antes. Estas personagens burras são mortas por causa desse seu defeito. E isso tem piada. Em situações de grande tensão, como ser perseguido por um assassino psicopata, as pessoas nem sempre pensam com clareza. Porém, elas estão a assistir a imagens projetadas num ecrã e não à vida real. É por isso aceitável que se riam à custa da estupidez de alguém, porque sabem que essa pessoa não morreu de facto. Top news story, an informant led officers of the Muerto County Sheriff's Department to a cemetery just outside the small rural Texas community of Newt early this morning. Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art, the remains of a badly decomposed body wired to a large monument. A second body was found in a ditch near the perimeter of the cemetery. Subsequent investigation has revealed at least a dozen empty crypts, and it's feared more will turn up as the probe continues. Deputies report that in some instances, only parts of a corpse had been removed. The head, or in some cases, the extremities removed, the remainder of the corpse left intact. Evidence indicates the robberies have occurred over a period of time. Sheriff Jesus Maldonado refused to give details in the Ghoulish case and said only that he did have strong evidence linking the crime to elements outside the state. Area residents have reportedly converged on the cemetery, fearing the remains of relatives have been removed. No suspects are in custody as the investigation at the scene continues. Officials from San Francisco are looking for the identity of a caller. Este programa teve locução de Andréia Reis e João Soares Santos. Realização de Leonor Coelho.